só daquele vão. Lá de coração Logo hoje que eu tava bem, sentei uma saudade de você. Aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Olhei pro lado e era você em outra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te inventar. Lá de coração.

caipim vanilla. Foguete rebentou, a banda tocou, caipim vanilla. Vamos todos dançar, não me importa o par, caipim vanilla. Esta nova moda, esta minha dança, caipim vanilla. Mas o seu amor ela não dá para mim.

Bye.

Un grand merci. E todos, un muito obrigado. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição. A Federação Nacional dos Médicos alerta para as dificuldades sentidas nos hospitais de Aveiro e de Penafiel. A FNAM destaca várias complicações nas escalas das urgências. Está a baixar a criminalidade em Portugal, uma informação que partiu esta manhã do Ministro da Administração Interna. Kiev é hoje...